Só quer acordar na hora de almoçar. Levanta meio-dia, vai direto pra mesa. E a comida tem que tá pronta, com certeza. Sempre à procura de um lugar pra ficar sentado. No conforme, acomodado. Falar de escola nem esquenta, trampo nem comenta. Mas com papo furado ele arrebenta. É boca aberta, fala pelos cotovelos. Tá bicando o quê? Seu fofoqueiro. Quase todo final de semana tem festinha pra ele. Não só ele, e os parceiros dele. Se ele não foi convidado, não interessa. Dá um jeito de entrar, de penetra. Não respeita as mina, trata como se fosse cachorro. Ah, eu sou o cara doido e tô pegando todas. Dupla face, falso, hipócrita. Uma hora a casa cai, idiota. Pede black, inconfiável e imoral. Ih, acha que é o tal. Ruela, vê se acorda, Zé Ruela. Vê se acorda, Zé Ruela. Não deixe que o sistema te domine, Zé Ruela. Respeite e dê valor à sua família, Zé Ruela. Vê se acorda pra vida, Zé Ruela. Não deixe que o sistema te domine, Zé Ruela. Respeite e dê valor à sua família, Zé Ruela. Vê se acorda pra vida, Zé Ruela. Ruela. Ixi, não. Lá vem o Guela, fala mais que papagaio, é um verdadeiro Zé Ruela. É traiçoeiro, acha que é o enterrado, mas o segredo do sucesso dele ainda tá enterrado. Diz que fuma um beck pra ser considerado. É de ladrão que ele gosta de ser taxado. Deu balão na bike do irmãozinho, deu calote no moleque, depois sumiu daqui. Todos já conhecem seu esquema. Aí depois quer ficar botando a culpa no sistema. É serrote, trambiqueiro, balanceiro. É um adorador do dinheiro. Se amarra em filme pornográfico. O banheiro é o seu cenário cinematográfico. Tá namorando com a menina de 10 anos de idade. Além de pedófilo, é covarde. Ele passou aqui com sonotalo, querendo tirar onda ouvindo Tati quebrar barraco. A mente tá podre, o peito tá empedrado. É viciado em porcaria, eu tô ligado. É mentiroso, potoque mais potoca. Potoque mais potoque, mais potoque, mais potoca. É mentiroso, potoque mais potoca. Potoque mais potoque, mais potoque, mais potoca. Não deixe que o sistema te domine, Zé Ruela. Respeite e dê valor à sua família, Zé Ruela. Vê se acorda pra vida, Zé Ruela. Ruela. Não deixe que o sistema te domine, Zé Ruela. Respeite e dê valor à sua família, Zé Ruela. Vê se acorda pra vida, Zé Ruela. Ruela. Acorda, Zé Ruela, escova os dentes, tira a remela. Quer ser o tal, a bala que matou de Oleno. Ficou pequeno, na hora do perre vai vendo. Vai vendo. Tá querendo dar uma de bombado. Tomou remédio de cavalo, tá todo desaforado. Fiquei sabendo, tá todo desmantelado. Fogou com um moleque e apanhou de um bocado. Vai me dizer que agora é pichador. Que faz e acontece com espreito a cutemor. É só mais um imundo sujando a quebrada. E essa fuleiragem de pichar não representa nada. Ah, Zé, se apostou da fé. Agora tá dançando axé na praça do Sanduba, né? Tava de embalo, se firmou em coisa errada. Colocou a Playboy. Sumiu da minha quebrada. Ouviu esse som e se indignou. Porque serviu pra ele e ele se abalou. Aceite Jesus em sua vida, essa é a atitude certa. Ou continue tomando atitude de Zé Ruela. Não deixe que o sistema te domine, Zé Ruela. Respeite e dê valor à sua família, Zé Ruela. Vê se acorda pra vida, Zé Ruela. Não deixe que o sistema te domine, Zé Ruela. Respeite e dê valor à sua família, Zé Ruela. Vê se acorda pra vida, Zé Ruela. Ruela. Acorda, Zé Ruela.